o verdadeiro ritmo do estado do Pará, do fundo da cuia do tacacá. Simbora, defensoras do brega. Aqui é Mônica Navarro. Ao vivo. Agaço na moradeira, namoro malandro bom. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Tá dogado ver o peso no meio do pitio. Você! No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. Eu vou cantar carimbó lá no ver o peso. Vamos sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. Por um bom malandro, ele foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, aliviando a tristeza só. Se passa com o padre, com saudade da minha branca. Do ver o peso da sacanagem, da isso pop estar no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas, na reportagem. No meio onde? No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. Saia rodada. Ai, ai, se o tambor começa, tua saia gira o mundo inteiro. Para pra te ver, menina. Menina, que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menina, que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma do coração, roda, gira. O que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina, vem na roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no timbo, ela trimbosqueadinha no teu andar. Ai, menina, vem da roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no timbo, ela trimbosqueadinha no teu andar. Junto com ela, o suor da multidão. É lopidão, eu sou forte, o pé que levantando o pó do chão. Põe no meu coração carimbó. E eu tô só morena, e eu tô só. Tomara que tu me venhas no canto de carimbó. E eu tô só morena, e eu tô só. Tomara que tu me venhas no canto de carimbó. E nas tuas asas voando pelo céu, rasguei morena o meu sonho de papel. Seremos como linha e carretel, girando como gira o carrossel. E eu danço morena, e eu danço. Tomara que tu me venhas no canto de carimbó. E eu danço morena, e eu danço. Tomara que tu me venhas no canto de carimbó. Quero que fique só.